Só chego fora de hora. Hoje eu cheguei atrasado na barca pra trabalhar. Essa noite eu fui com Rosa no Recife passear. Rosa nunca tinha ido no Recife passear. Aproveitei que era noite pra Rosa poder gostar. Mora com pai pescador, pescador de caranguejo. Pai de Rosa, minha flor nasceu no mangue. Nunca pôde passear, nunca pôde ver Recife, a cidade seu sonhar. Eu que já saí do mangue, já consegui trabalhar na barca do Beberibe. Quero Rosa pra casar. Já posso ter um dinheiro pra Rosa se divertir. Essa noite eu levei Rosa pra Rosa poder sorrir. Hoje à noite eu vou ver Rosa, ela vai sorrir contente. Recife, seu sonho morto, ficou vivo de repente. Eu que sou louco por ela, vou fazer Rosa cantar. Vou também cantar pra ela essa ciranda, essa ciranda. Eu vim aqui pra te ver, como te vi, vou-me embora. Eu vim aqui pra te ver, como te vi, vou-me embora. Trabalho na barca grande, só chego fora de hora. Trabalho na barca grande, só chego fora de hora.